Saudações, miguxos e miguxas de todo o Brasil! Como estão vocês? Está no ar o primeiro podcast da comunidade Megadal, o Megadalcast, apresentados por mim, Matheus Barbosa, Rodrigo Quevedo e Rafael Guaraldo. E o tema de hoje é... Bem, é mais ou menos por aí, Rodrigo, que vai funcionar a abertura do podcast. Isso aqui é um teste, é óbvio. E é o seguinte, a gente vai fazer essa apresentação realmente hilária e... eu separei, fiz um mini roteiro aqui e a gente vai seguir algumas coisas que eu escrevi aqui. A gente começa com essa fuleiragem toda e depois a gente divulga a comunidade, esclarece que a gente não incentiva a pirataria, só marketing isso daí. Depois tem comentários e novidades da semana, a gente vai abrir um tópico agora lá na comunidade Megadown. E vai colocar algumas notícias interessantes. E todo final de semana, quando o podcast sair, se é que vai dar certo, a gente vai comentar sobre as notícias, as mais vistas, comentadas, etc. Aí depois a gente faz, para começar o ano, um review dos filmes e um preview que vai sair em 2010, o que a gente está esperando demais, assim. Aí, se der, a gente baixa e comenta, assiste, lógico, e comenta sobre Sherlock Holmes. Tá dando um monte de crítica, polêmica aí. A gente fala uns 5, 10 minutos de Sherlock Holmes, tu e Rafael, vai dar pra falar bastante. A gente depois faz um lembrete que o download de Sherlock Holmes tá disponível pra download no Megadown. E a gente dá um incentivo pra pessoal ir pro cinema, ou não. E depois a gente manda um salve pro pessoal lá na comunidade, pá. E é só. Aí depois vem o encerramento, bem rapidinho o primeiro podcast. Aí, se der certo, o pessoal ver, tiver uns comentários. Eu já falei com o pessoal da comunidade lá, falei em off com eles, um recado. Eles falou que seria legal ver isso aí. Estão apostando assim um pouquinho do que a gente tá fazendo. Aí depois é pro Megadown Cast 2, se der certo, eu separei uns temas aqui. Onda de remakes no cinema, a gente fala sobre os filmes que estão fazendo remakes, muitas vezes não prestam, que nem... Puta, Halloween foi uma bosta, Sexta-feira 13 foi bom, Hora do Pesadelo não sei. E o último filme do Nicolas Cage, Vício Frenético, que aparentemente foi uma merda também. Ou então a gente fala sobre a explosão do sucesso de séries como Supernatural e House. Rafael vai querer bastante falar de House e eu e tu vamos querer falar bastante de Supernatural. Aí eu separei um tema assim meio tosco aqui, mas que nenhum podcast ainda que eu saiba fez. É sobre os filmes que conseguiram arrecadar 1 bilhão de dólares. Avatar, Titanic, Batman, Piratas do Caribe. E um que eu acho bem legal, que é a série Os Melhores do Gênero. A gente vai fazer um debate sobre os melhores filmes de comédia, os melhores de terror, os melhores de ação. É que as pessoas às vezes ficam em dúvida de que filme baixar. Às vezes acham que o filme é bom, aí baixa e vê que é uma merda. A gente meio que dá umas dicas aqui pro pessoal baixar os filmes decentes de cada gênero. Só pra lembrar que os eróticos também estão incluídos. Também tem... Ah, e o último... Porém, não menos importante, adaptações de games no cinema. Falar sobre os jogos que viraram filmes: Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter. Bombas! Tem o Doom também, que eu vou escrever aqui já. Se eu tiver tempo de ver, ou não, a gente dá uma comentada. Então, esses temas que eu falei pro Mega Downcast 2, a gente escolhe depois direitinho. A gente faz um desses. Com certeza, o Rafael vai querer falar sobre House of Supernatural. E é isso aí, mas vamos nos concentrar por enquanto no primeiro, que é o que vai dizer se a gente vai fazer um trabalho bom ou não. E é isso aí. Falou, abraço. Só pra lembrar também que com esse programa aqui que eu peguei, ele é muito bom, então dá pra gente botar uma trilha sonora no podcast, colocar um áudio pra deixar o um negócio mais animado. Mas se der tempo, se não der, a gente vai fazendo assim meio zoado mesmo, mas depois a gente vai melhorando, pegando programas melhores. Mas por enquanto, com esse programa aqui dá pra fazer um começo legal. E é isso aí, agora sim tô indo, falou.